Понятно. Obrigado. Affirmative, Pro 320, magnética 140 de Sintra, voo na 097. Voo na 097, sube e mantenha 4.000 pés. Sobe e mantenha 4.000 pés, voo na 097, Pro 320. Sintra 3154, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 290. Seu limite será a radial 270 de Salvador. Esquerda, proa 290, limite a 270 de Salvador, confirma, vai ser a pistão 90 mesmo? Via pista, enquanto ele pronto, cabeceira na 7. Já curva será a direita. Sente pista 1-0, curva direita após da Elo e da Morte. Aumenta. Isso vai pro 4065 também, da Elo e da Morte, da 4065. Afirma, 4065, da Elo e da Morte, curva direita após decolagem. Pista em uso agora 1-0. Ciente, 4065. Está pronto para o pushback, acionamento. Sente, o 4065 aguarda número 2 no setor. Aguardar lá aí sua autorização, o 4065. Muito obrigado. Tubo 1097 informa que forte vento sem causa, ok? Pousando a 28. A 120 e 30 peixe. Vou na 097, 100. Para pouso na 10, aguardando instruções. 1097. Controle, boa tarde, eu sei que você está aqui, 120, pode aprovar Duna ou Itap? Gol na 097, curva agora à esquerda, para o 280. Esquerda 280, gol na 097. Na 3054, curva à direita, para o 350. Desse mantém nível 050. Esquerda. Desculpa, pro 350 pela direita, tá? 3150. Confirme então a pista. Afirmativo. Azul 4462, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 300. Seu limite será a magnética 080 de Simbra, azul 4462. Pro 300, descendo o nível 120, magnética 80 é o limite, 4462 azul. Contra 076, please confirm heading. Afirmo, 5111. 76. Turn right heading 250. 250. Your limit is radio 360 of Salvador Via. VOR, condo 076. Condo 076, right turn heading 250. Limit is radio 360 of Salvador VOR. Controle, boa tarde, Quilo Quebec Serra Guardi, o Xané 6314, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 320. Esquerda 320, 6314. Controle, tanto 3154, confirme a atitude com a descida. 3154, mantenha 5.000. Mantém 5.000, 50, 3154. Motor Gol 2009, passa 2000, mantendo proa, Sael Coral. Gol 2009, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 100 inicialmente, saída da El Coral. Ok, 100, vai curvar a esquerda da presente, gol 2009. 2009, direto da El. Direto da El, 2009. Azul 4462, atinge, mantém 120. Azul 4462, quente, mantém nível 120, aguarde seus pais. Até. 2041, Índia, ponto 090, 895, oxímetro 095, 97. 500 pés em ascensão para o nível 240. Sentido tráfego, tá? 3154. Bono 097, curva à esquerda, proa 180. Proa 180, esquerda, bono 097. Bono 097, desse, mantenha 2000 pés. Ajuste em Salvador na 095. Zero nativo, 2000 pés na 095, ou na 097, só 180. Eu sempre prossiga. 400? Gente, guardião 05, frequência lista para coordenação. Barreiras? Ainda não, poderia confirmar a hora do OBT? 7 repetição 0, reposto estabilizado. Permitir pro 120, QVLS, pro 0097, vamos lá. Tá, 3154, desça para 3000 pés, ajuste no 0105. 3000 no 0105, máximo 7 milhas na proa. 3154, curva esquerda, agora proa 300, seu limite, magnética 120 de Simbra. Descendo para 3000, proa 300, limite 120 de Simbra. Charlie Mike, prossiga. Charlie Mike, confirma sua atitude. Gente, eu conto que milhas afastados de Salvador, Zulu, Charlie Mike. Passando 080 para uma centena, o 2009. Voo 2009, livre ascensão a nível 240. 240, 2009. Azul 4462, desce para 4000 pés, ajuste 1095. 4000, 1095, azul 4462. Zulu Charlie Mike, qual a distância de Salvador? Charlie Mike, livre ascensão a nível 085, sob condições de visuais. Charlie Mike, confirma seu estimado de pouso. Sou a hora do ABT, do DLA do plano para barreiras, para o 1800. Sem interesse a cá, concentra, aguarde cópia, 547. Na sua escuta, aguardando a cópia. Tá, 3154, curva à esquerda, pro 270, seu limite e permanece. Esquerda 270, mesmo limite 3000, tá, 3154. Quatro, quatro, meia, dois, curva direita, proa 355, seu limite magnética 100 de Simbra. Ok, proa 355, magnética, qual é a magnética, hein? Magnética 100 de Simbra, azul 4462. 100, descendo 4000, proa 355, azul 4462. Oxané 6314, desse mantém nível 110. Ainda vai manter essa proa por aproximadamente 1 ou 5 milhas, aguardando vetores para a final ILS. Ativo, descendo para o 110, mantendo essa proa por 15 milhas aproximadamente. Oxané 6314. Pois, Cristiano. Bora, Alessa. Arma, Alessa, muito obrigado. Senhorita, e o 4065 para o táxi. 123 a bordo, 420 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4065, estou autorizado o táxi via pátio 1-Taxi Índia. Ponte para turma 0, Semi Torre 118, decimal 95. Pode o senhor, estima de 0-15. Alternando, confirmando 123 a bordo. Afirmo, então via Índia, quando a espera da 10-95, 4095. Excelente tarde. Bom voo pro senhor. Muito obrigado. 09. 909, 4400. Estabilizar o localizador, Bono 097. Bono 097, completa a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 3195, Bono 097, graças. 3154, desce e mantenha 2000 pés. 2000 pés, 3154, pode a proadura da presente? 3154 para o localizador, curva esquerda, proa 150, desça para 2000 pés, está livre, LS, pistão na 0, reposta estabilizada. Ah, senhor, desceu para 2000 na proa 150, tá? 3154. Número 2, cópia. Está pronto para cópia. Gente, um instante, por gentileza. Passa 90, gol 2009. O 2009, chame Centro Recife, 13395, alternando 1251. 3395, 251, boa tarde, gol 2009. Condor 076, descending to for level 050, QNAD 1015. Condor 076, descending, altitude 5000 feet, QNH 1015. Condor 076, affirmative, reduce speed now to 200 knots, Condor 076. Condor 076, speed 200 knots. Comandor, boa tarde, voo 9036. Voo 9036, mantenha a escuta. Azul 4462, vetoração para o curso do localizador, cuja direita para o 090, desça para 2000 pés, está livre, ILS após estabilizado. 2000 pés para 90 para o localizador, reportaremos estabilizado, 4462 azul. Rochaner 6314, curva direita para o 050, desse mantenha 3000 pés. 50, 3000 pés, Rochaner 6314. Controle, gol 1967. Gol 1967, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 360, saída da EL. Daí a possibilidade direta da EL? Inicialmente no perfil da saída, gol 1967. Gente, mantendo o perfil, 967. Gol 9036, acione correção. Acione a identificação, está autorizado a chegar na Mari. Vê se mantém nível 060. 060 na Mari. Canar 6314, 31 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna. Desça para 2000 pés, está livre, ILS XRI, pista 1-0, reposto estabilizado. Grande zona 2000, chamada estabilizada, 6394. Você fica DLA? Localizador, sente. Então, 3154, completa aproximação, torre 1-1-8, decimal 95. 18-95, tá logo. Do 35241. 5241, você ponto cópia? Afirmo. Tenso autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da 10, curva direita após decolagem. Saída Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Oscar Papá Lima, Oscar Romeu e após conforme rota. Controle Salvador opera em 120, décimo 8, transponder 5165. 2009, 8 milhas, 8 por baixo, então na proa 30. Saída Arbor, Elefa. Após proa de posição, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu, Opiló. Controle Salvador 208, transponder 5165. 35241, cotejamento está correto. Estava pronto para o pushback de treinamento. Chamará para o pushback de treinamento, 5241. Solo, bom dia, boa tarde, é o Shiner 6327 com a Delta para autorização no 180 Ilhéus. Mono 076 down 3000 feet, United 1015, and be approaching Radial 360. Mono 076, maintain heading 250, your new limit is magnetic 120 off India Sierra Radio B. Condor 076, new limit is radial 120, and confirm runway 28 is still in use. Saída da EL, Coral, Diagolf 677. Controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder 5173. Ocean 6327, está autorizado 240 para EL, decola. Adael, Coral, da 1-0, com curva direita. Controle após 1208 e o transponder é o 5173, o Chanel 6327, no pod position. Chanel 6327, o contagiamento está correto, no pronto feedback, acionamento. Chama lá. 284 para o táxi, vamos com o 66 a bordo, 2 horas, Salvador. 2 horas? Afirmo. Sim, autorizado táxi via Índia, ponte para o 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 015. Ok, gente, leva táxi 1895 no ponte espera, 1884. O gol no 097 na escuta do solo. Serão ateu. Sim, autorizado táxi via Alfa, me reporta antes dos bilhetes. Alfa, reportando antes dos bilhetes, 1097. Trip 5447, está pronto, cópia. Chamou o 5447? Afirmo, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Barreiras, nível de voo 200, decola da 10, curva esquerda, pós-decolagem. Saída Momo, VATAC. Controle Salvador, opere 120.8, transporte 5406. 200 para Barreiras, decolada 10, curva esquerda, Momo, VATAC, 208, controle 5406. 5447, chamarei para o estacionamento. Bem, 5447, chama quando pronto. Voo 9097, ingresso de VS, posição 04, passe 1, não? VS, posição 04, voo 9097. Quatro, mantém o ponto de espera. Vai manter. Voo 9036, vetoração para sequenciamento com via direita para o 050. Seu limite magnética 1000 de Simbra. Direita 050100 de Simbra, voo 9036. Livre decolagem, pistão da 0, vento no 0 graus, 1295. Livre decolagem, 4065. Condor 076, left on heading 230. Controle, Lima Water Fox, boa. Condor 076 descending to 2,000 feet. Condor 076 descending altitude 2,000 feet. Pouso pista no 0, vento 1,10 graus, 1,1 mais, informou pista molhada. Quente, livre pouso, pista no 0, azul 4462. Azul 4065, decolou 220, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Tchau, Dudu. Abraço, quem? Viu? Quem? Controle Lima Oscar Fox. Lima Oscar Fox, prossiga. Corredor, é. Fazendo meu pé. Controle, muito boa tarde. 4, garantia da azul decolou. Sou Dael. Ok, 1904. 3104, boa tarde, passando, sim, bastante travando. 7 Xené 63, 1904, continue a forma número 2 para pouso. Aguarde. Mantém nível 340 na Dael. Direto nível 340 na Dael. Tá presente, autorizaria Leda ou Dael? 4065, inicialmente no perfil da saída. Perfil da saída então, como quiser, azul 4065, muito obrigado. Condor 076 to intercept the localized course, sunny left, heading 160, descending to 2000 feet, report back to Condor 076. Controle, voo 620. Voo na 620, prossiga. Está voando na Pro 020 por 10 milhas, depois tem bastante vadona, ok? Voo na 620, sim. Está livre de desvio, reporte ao final. Condor 076, do Equal do Salvador Approach. Dólar 4462, visando as escutas. Azul 4462, está autorizado o táxi Alfa, me reporta antes de viés. Alfa, reportando antes de viés, 4462. Voo 9036. Guarda. Condor 076, do Equal do Salvador Approach. Condor 076, Salvador Approach, do you copy, sir? 076, may we turn it down? Confirm. Condor 076, confirm heading. Aguarde limpo 04. Condor 076, do you copy Salvador Approach? 76, please confirm heading. Roger, fly direct Duna intersection, Duna Delta Uniform, November Alpha intersection. Roger, Condor 076, direct Duna intersection. Turn left, okay, left heading Duna intersection, and report step to localizer course. Condor 076, recall. Ocean Air 637. Prossiga, 327. Apenas confirmando, a saída mesmo da pista 10 vai ser da El Leda? Ou é da El Coral? Não seria, para nós seria mais interessante pôr a da El Leda. Uma aeronave a 2.000 pés agora interceptado o localizador fora da... Não está na escuta do controle, mantenha no 1.000 pés Lima Oscar Foxtrot. Alfa Alfa. Nós descendo para 4.000, 1.015. 200-4.000-620, mantém a proa? Firmo. Sem proa. Controle Olimpo 04. Olimpo 04. Tem disponível a carta da chegada, Mari? Afirmo. Apresente voo e proa de Mari Olimpo 04. Autoriza a descida? Autorizada a descida para 4.000, ajuste no 015. Possível inicialmente 070? Autorizado. Ato. 9036. Para o localizador, curve à direita, proa 135, reporte estabilizado. Direita 135, vai reportar estabilizado, voo 9036. Voo no 620, da presente reassuma navegação proa de Duna, descendo para 3.015. Proa de Duna, 3.015, 620. Voo 9036, tem descida reautorizada para 2.015. 2.015. Oscar Foxtrot, controle. Vai manter no meu pés até o través de Itaparica, após estar autorizado a ascensão. É 314, está autorizado táxi Alfa Juliet, posição 03, espaço 1, seguirá o Airbus da Azul, táxi Alfa. Solo Salvador 13, 5241, para que pegue acionamento. 5241, coordenada de equipe de solo, me chama pronto, táxi. Chamará pronto para o táxi. Lima Oscar Foxtrot. 8. 208, boa tarde. Condor 076, do you have a runway sight? Condor 076, we are IMC. 1884, contato radar na decolagem, se me mantém nível 230, saída PUCA. Na saída PUCA para o 230. 1884. Olimpo 04, prossiga. Cumprindo já o perfil da Mari. E solicita prosseguir na descida, já está cruzando 070 até 4.000, confirme. Olimpo 04 na proa de Itap, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1 na 0 na 5. Proa de Itap, descendo para 4.000 com 0 na 5, Olimpo 04. Skid land runway 10 and we have runway inside at this point. Roger. Alô, Salvador, 35241 para o táxi com 4 horas e 50 de autonomia, alterna com 20 e 67 a bordo. 35241, não podia passar pessoas a bordo? 67. 67. Está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxa Índia, Pancelo 10, Torre 118, Decimal 95, registro altímetro 0,15. Pode esperar a torre 1895, 5241. 5 para contorno. Voo 1884, confirme. A proa será na pé? É 055. 055, sente, voo 1884. Mas apenas por 8 milhas, senhora. Sente, está livre de desvio. 84. Estabilizou, 9036. Voo 9036, completa aproximação, chame torre 1118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Tarde, voo 9036. Voo 9036, continua a aproximação, reporte com embaixo travado. Já abaixado e travado, vai passar o marcador. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. Solo 076, on the ground at 29, vacate runway on the right side and contact Salvador ground 121 decimal line. Só 3217, acione de identificação, está autorizado a chegada BONF, vê se mantém nível 050, ajuste em Salvador na 015. 3217. 76, back anywhere. 076, move the taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet and Gate 11, corner 076. A 620 pode ser fortalecida? Coluna 620, afirmativo, desça para 2000 pés, lide LS, aposta estabilizada. Aposta estabilizada LS para 1-0, 620. Coluna 620, completa aproximação, torre 1-1-8, decimal 95. 8-8-9-5, gol 620. Hotel, Juliette Hotel, boa tarde, poder confirmar o passe, se você decola? CP5241, mantém ponto de espera. 41, mantém ponto de espera. Oi, boa tarde, vou 6220, passando dona. Fala 620, continua a aproximação, reporte terra, tem pouco baixado de trabalho. Portal, vai reportar 3620. Salvador, é o trip 5627, sente controle. O 627, número 2, copia, aguarda. Papá Romeu Hotel Juliette, hotel está pronto, cópia. Gente, autorizado Serra Delta Charlie Oscar, nível de voo 360, vai decolada 17, curva direita após decolagem, saída Árvore Elefante, via Up Zulu 21. Fique atento que após Sorocaba, desce para o nível de voo 065, conforme rota. Controle Salvador Hotel 120, decimal 8, transponder 51171. Voo 1884, chame Centro Recife 12685, alternando 12545. 12685, alternando 2545, o voo 1884. Comprou a Sul, vento 110 com 10 nós, informa o tráfego no externo, que agilize manobras e informe para o solo. O Hotel Juliette Hotel poderia confirmar pessoas a bordo? Voo 9036, solo aos 32, livre à direita, chame solo no 219. Direito 219, 9036. Espera, baixada travada, 620. Voo 620, última aproximação, aguardando a pista ali. Guardado 620. Boa tarde, eu vou na 036, lembrou na sua escuta. Boa 036, boa tarde, sou autorizado Taxi Alpha, me reporta antes do Juliette. Firme Alpha, reporta antes. Reporte antes do Juliette. Antes do Juliette, na 036. Trip 5627, está pronto, cópia. Afirmativo, 5627. Setorizando Aracaju, nível de voo 190, decola da 10, curva à esquerda após decolagem. Saída Pulca, transição Caju, via Golf 677. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5407. 190 Aracaju, e agora pressão a 0, primeira curva esquerda, terceira Pulca, Caju, Golf 677. 1208, 5407, transponder 5627. Golf 677, aerovia, missão pronto, feedback para metro, trip 5627. Obrigado por quando pronto, feedback para metro. Solo é Ocean 6327, Venice de táxi, tem 101 a bordo, 2 horas e 55. Alternando Salvador. Um a bordo, autorizado táxi em Índia, ponto estrada 10, torre 118, decimal 95, agente de altímetros no 0, 15, bom voo. Ok, está autorizado, ponto estrada via Índia, lá 18895, agente 10, 15, chanel 63, etc. Bom 9036, ingresso Juliette, posição 10, parte 1. Juliette, posição 10, parte 1, gol 9036. Salvador, muito boa tarde, Guardião 02. Guardião 02, boa tarde, prossiga. O 02, 510, condições visuais, corredor, acesso, na sua escuta. Guardião 02, 510, via litoral, na escuta do controle. Solo 35, livre direito, chame solo no 219. Desça na 7, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. 4.015, 3.2.7. De voo 080. Vou decolar da 17, curva à direita na saída Arbor, após o prossegue direto. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponder 5405. 04. Livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. 241, autorizado a decolagem. Controle, Guardião 02. Prossiga, Guardião. Guardião necessita manter sobrevoo próximo à Cibra, restrito a 510, na sua escuta. O nome 620, sou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 02, parte 1. Alfa Juliette, 2, voo 620. No barradão? Afirmo. Gente, Guardião 02, máxima de 510. Restrito a 510, Guardião 02. 327, alinha e mantém cabeceiro no 0. Alinha mantém no 0, 63, 27. Para 2000 pés, reposta estabilizada. Estamos a 2000, aguardando para interceptar o lote. Olimpo 04. Gente, Olimpo 04, informação de tráfego. No momento, um helicóptero, posição de 1 hora e 5 milhas. Ah, está mantendo 510, não irá interferir com a tua aproximação. Esse do tráfego? Não tem o tráfego visual nem de esquerda. Olimpo 04. Salvador é o Gol 1966, boa tarde. Autorização para Campina Grande, a posição é a 9 com a informação R. O Gol 1966. Um instante, cópia, por gentileza. 966. 1288, alternando 1260. Zero, curva à esquerda, saída Pucas e Par, e eu fiz o voo 1-0, após Neuma e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5414. Colagem, subir, mantém nível 200, saída Arbor. Subindo para 200, saída Arbor, está livre das instruções? Está livre da restrição de saída, 35241. 41, muito grato. Red, estamos prontos para receber treinamento. Está pronto, vamos lá, meu. Apagou, fez livre ingresso, piso no 7, pode ir pronto. Então, 3217, desça para 2000 pés, está livre, LSXRP, piso 1-0, reporte estabilizado. 2000 pés, livre, LSXRP, chamada estabilizada, 3217. Salvador, aqui é o Olimpo 04, passou externo, controle embaixo, checado. Fechando a 6327, livre de decolagem, piso 1-0, ventando 20 graus, 0 menos. Autorizado a rolagem 6327. IP04 continua de aproximação, aguardando pista livre, aeronave que acabou de iniciar a rolagem no pistão 0. 04 continua a aproximação, aguardando pista livre, tem um campo à vista. Salvador, hoje na minha 321, no pushback, planamento, portão 06. É 321, fazendo o que pedir salve, missão pronta, táxi. Então, era pronta, minha 321. Na 6327, decolar 241, controle 20.8. 208, boa. Olimpo 04, livre pouso, piso 90, vento 120 graus, 0 menos. Livre pouso para Olimpo 04. Decidi com sua aproximação. 7. Controle Salvador, boa tarde, 6327, do Oceanair, decolado na Dael. Oceanair 6327, se mantenha nível 240, saída da El Vigilante. 7, vai subir para o 24, ela solicita o 180 como nível final, Oceanair 6327. 6327, ciente. Aguarde a autorização do centro Recife para nível final 180. Grato, 6327. Né, 6327, autorizado nível 180 como final. 180 como final, tá subindo pro 180, chegar 6327. Golf, mantém a posição. Golf livre de decolagem, piso no 7, vento no 10 graus, 04 mais. 5241, prossiga. Possibilidade apoiar o destino? Conquista? 5241, temos um tráfego em aproximação. Aguarde para. Aguarde autorização para voar direto destino. Patrono. Trip 5241, já presente voo Elefa. Após Elefa, autorizado direto Vitória da Conquista. Está presente Elefa, após Vitória da Conquista, 5241. Juliette, até o posicionamento. Afirmativo. Aprove, Guardião 02. Prossiga, Guardião. Afastou do setor, em virtude das condições meteorológicas, prosseguindo o patrulhamento total. Guardião 02, quente. 83297, livre pouso, piscina 0, vento 1,2 0 graus, 04. Livre pouso 1103217. Solo Salvador 966, puxa de estacionamento no 8, no 9. No 966, guardando aqui de pedido de solo, chama pronto, táxi. Coordenado, chama pronto por táxi 966. Controle, ó, se apagou. Passa com 1-2-7 a bordo, 2 horas e 50, terra Goiânia. 1-2-7 a bordo, estou autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia. Quanto torre 118-195, ajuste altímetro no 0, no 5, Oceané 6321. Autorizado Pátio Índia, ponte estrada 1-0, 1895 da torre, 1-0, no 5, Oceané 6321. Está pronto para o táxi com 60 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Brasília. Trip 5447, vai seguir o Airbus da Avianca via Pet 1, no taxi Índia. Ponte espera do 10, chame torre 118-95, ajuste altímetro 0-115. Vai seguir o Airbus da Avianca para o ponto de espera da 10, chame lá torre 118-95, trip 5447. Salvador, Olímpio 04, na Delta, para cruzamento da pista 10, visão constante acabou de pousar, já passou no comprimento. Olímpio 04, exato cruzamento da pista, reporte na hotel, livrando a pista. Autorizado o cruzamento da pista 10, reportará na hotel, livrando a pista, Olímpio 04. 1-2-9 à direita, boa. Rotan 3217, Vivo na Fox Trot, nossa escuta. 3217, Alfa, reporte antes da Juliette. Confirme. Autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Tá 3217. Gente, autorizado Alfa, informarei antes da Juliette. 3217. solo Salvador, eu vou 1966 para o táxi a bordo 88, alterna Maceió com 4h30. 3395251, boa, 6327. Controle Salvador, muito boa tarde. O Passaredo 2231 no transfer, informação Foxtrot, está voando ETAP 1150. Passaredo 2231, na cena identificação, vou ir na proa de ETAP para interceptar a chegada a Mari. Reporte para a descida, Passaredo 2231. Já está descendo, senhorita, cruza 180 para 150. Gente, desce, mantém nível 050, Passaredo 2231. Mantém TAP na proa 050, desce, Passaredo 2231. Hotel Juliette Hotel, livre ingresso, táxi via pista, poste alinhado e pronto, para o 097. Juné 6321, decolado aos 49, controle 20.8. 208, Juné 6321. Bom, da Gol, pode passar de Juliette para o 01. Gente, após o gol, vai pro 01, tá? 3297. É 6321, contato radar na decolagem, você vê, mantém nível 320, sai da árvore. 320, árvore, você é 6321. Papagão, fica acertando a 259, poderia aprovar o destino, é 281, aprova. Bravo Lima Golf, boa tarde, informação Golf, aguarde cópia. Posso ficar Papá Golf, autorizado direto de destino, nível 080. Golf. IP 5447, livre decolagem, pistão 10, vento 1, 3, 0 graus, 0 menos. Livre decolagem, cabeceira 1, 0, o trip 5447. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 69, no espaço do vento para 1, 0. Azul 6918, oceano identificação, chegada a Mari, disse mantém nível 060, ajuste. Salvador 1095. Para 1060 1065. Estão no 0, primeira curva direita. Transponder 5410 e o controle Salvador 120.8. Tá 3155, Guarulhos autorizado, nível 340. Saída da Euleda e após voa Bidev. Transponder 54. 1-0 e o controle em 1-2-0, decimal 8. Decolando da 10 na primeira curva direita, tá? 3-1-5-5 na posição número 5. Correto, pode contar 3-1-5-5. Reportando a próxima, 3-1-5-5. Ele 1-2-0, decimal 8. Ele 1-2-0, decimal 8-0, tem um bom dia outra vez. Aerostar, pistão no zero, decolando, pronto, cópia. Autorizado Curitiba, via rota apresentada no plano, primeira aerovia PISO 44, após Amper Novembro 857, após conforme a rota apresentada no plano. Nível de voo 380, saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5177. E o controle Salvador, 120, decimal 8. Trip 5241, chame centro Recife, 1288, alternando 1260. Centro Recife, 1288, alterna 260. O Bravo Lima Golf. Livre Sinal, reporte táxi, Bravo Lima Golf. Sol Azul 41, Ouro 8. Boa tarde, informação Fox 340, confirme por gentileza. Clear de Mari, arrival descending to flight level 070. Arrival descend flight level 080. And my arrival, Mike, papapapa. 070, Mike, papapapa. 070, thank you, Mike, papapapa. É da Arbor, após a Lefa, decola pistão a zero, primeira curva à direita. Transponder 5426 e o controle Salvador 120.8. Azul 418, aprovado nível 340, Azul 21 com fim, saída Arbor, pistão a zero, curva à direita. Aciona 5426, controle 20.80, Azul 4118. Saída Arbor após Elefa, e aerovia Upper Zulu 21. Arbor após Elefa, Upper Zulu 21, Azul 4118. Muito obrigado, chamarei para o pushback acionamento. Sete, correto, reporte pronto, 4118. Obrigado. 2 Salvador, boa tarde, é Papa Romeu, Hotel Juliette Hotel. Papa Romeu, Hotel Juliette Hotel, contato radar na decolagem, se mantém nível 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, Hotel Juliette Hotel. Azul 698, desse mantém nível 050. Beleza, visual com o campo. 050, Azul 69, boa noite. Controle autoriza o TRIP 5447 direto, WhatsApp. TRIP 5447, inicialmente mandando perfil da saída guarda e autorização do centro de registro. Amante é perfil da saída guarda e autorização, obrigado. Controle Guardião 02, patamares, visual com campo. Guardião 02, torre 198, decimal 95. 102.95, obrigado. 2231, reduza para 199. Zipa 190, 190, 2231. Torre, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, intenção de pouso. Está na parte do GRE. Gente, Guardião 02, está presente, está autorizado o cruzamento da final 190. É ponte para girar de giro básico. Na final 17, Guardião 02. Da presente, autorizado cruzar final 190. Informa na girando base, final base para Guardião 02. Fala 966, decolado 55, controle 2098. 208, 9966, bom trabalho. Salvador, 9966, boa tarde, 1700, na PUCA do Zipar. Gola 966, submantém nível 370, sai da PUCA do Zipar. 370, frente na PUCO, 966. Será possibilidade, por acaso, de voar de par? Funciona 288, Fernando 1260. 1-2-2-2-8-2-6. Fernando 1260. Obrigado, obrigado. Senhor Salvador, 1966, autoriza voar de par? Aguarde, gol 1966. Passaria do 2231, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 040. Seu limite será magnética 090 Simbra. Transformações aqui à esquerda, senhorita. Pode ser para a direita? 2231 não tem condição de curvar esquerda para o 020. Aí é mais para a formação ainda. Até o 060 dá, senhorita. 2231 aguarde. Tráfego aqui à minha direita está 2000 pés abaixo, senhorita. Se puder, a gente vai para a direita. 2231 não pode manter a proa. Mantém então. Quer que reduza mais? 2231 a velocidade que pede. Obrigado. Papa Romeu Hotel, Juliette Hotel. Vetoração para separação de tráfego. Curva esquerda para o 210. 210, hotel. 6998, desça e mantenha 2000 pés. Ajuste no 015, está livre, LS, eu posso estabilizar. Para 2.705, após estar estabilizado, 2.09. Olha, o tráfego está aqui a minha posição de 1 hora a 5 milhas, 700 pés abaixo. Gostaria do 2231, no... tem condição de curvar agora à esquerda para o 030. Ok, vou começar a curvar aqui para o 030, 2231. Agora a formação já passou. Azul 6918, informa o tráfego, posição de 3 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, 1 Charlie 525, está passando nível 080 em extensão para o 360. Azul 6918. Abre uma voo futurizada e cruzamento da 1735, após prossegue via Quebec, Mike, reporte na Lima, para ingressos no pátio principal Bravo Lima Golf. Papá, reduce now to 200 knots. Reduce now to 200 knots, Mike, papá. Mike, papá, back 3-4, spacing, turning left, heading 360. Your limit is 090 of the India Terra Radio Beacon. Left heading 360. And the limit is, could you repeat please? Mike, papa, your limit is magnetic 090 of India Terra Radio Beacon. Okay, 090 from Timbra, Mike, papa, thank you. Passarei do 2231, desça para 3000 pés. 3000 com 095, 2231. Bono 097, boa tarde, centro da Golf. Bono 097, Golf, confere, aguarde cópia. Aguardando. 23 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de dunas. Desça para 2000 pés e está livre, LS, reporte estabilizado. 2000, direto duna, reporte estabilizado, 2231. Autorizo o Hotel Juliette Hotel, Sagasa presente? Hotel Juliette, hotel, confirma sua rota. Atenção do 21. Papa Romeu, Hotel Juliette, hotel ciente. 24 milhas sudoeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Obdude. Taxiway Índia, um ponto de espera, pistão 02-1895 com 1015 no altímetro, Bravo Lima Golf. Bom dia, Mike, papapapá, Richman, maintain flight level 070. Mike, papapapá, descending to 060, Mike, papapapá. Descend 060, Mike, papapapá. Mike, papapapá, reduce now to 190 knots. 190 knots, and maintain present heading, Mike, papapapá. Voo 360, sai da arbor, após a elefa. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5435 e o controle Salvador 120 decimal 8. Gente, eu preciso 21 com 2360, arbore elefa 54.